Oriya Lorinjenya, Abjaguntolo Indenoluae, Talabel Porim. Talabel Porim, Okilokum, Talabel Porim. Aberilori, Iberionigeoluae, Talabel Porim. Nossa, vó, a senhora canta com tanto amor. É, mas tem que ter amor. Senão não serve. Aí você reza, meu filho. Então a avó acredita que às vezes na vida alguma coisa que parece ter tirado a gente do caminho está antes levando a gente para o lugar certo? Isso. Às vezes retornar, recuar, faz parte do caminho. Faz parte da trajetória. Faz parte. Isso. E não é vergonhoso. Nós tinha que dar continuidade. E muitos brancos vinham até nós depois da libertação para poder fazer mal pro outro. Ei. E nós trabalhava com vodu. Isso também é da nossa raiz. Mas vodu não é no sentido negativo, má. Não é? Não, no sentido positivo. Vodu também é positivo. Positivo? É. Vodu não é, vó? Você pegar um bonequinho, espetar ele Não, e você a pode pessoa pegar o boneco e sentir. dar banho de flor. Ah. Você não precisa só espetar. Funciona igual. É a mesma Até coisa. hoje isso É funciona. só uma terminologia. Entendi. Você Nossa. pode ser filho de Oxaguiana, mas se você nasceu na tribo de Oxóssi, você vai cultuar Oxóssi. Adivinhar se você. O que é que está escondido aqui embaixo da minha saia? Você adivinha. Divinação não. O que é que o divino tem a dizer, ou tem a mandar, ou tem a se preceita a fazer, a revelar? Essa é a divinação. E muitas vezes, filho, os filhos deixam de viver e vivem em função desse objetivo, de ter uma Não. coisa que não vai levar. E quando é casaca, faz um estudador, se transforma em casaca, Médico. esquece daquele povo que está lá embaixo. Você vê um casaca de terra que faz esse, como é, consultado nesses hospitais públicos, não comparece, meu filho. Ah. Ele fez um jurador de tratar, de fazer cuidador, e não vai. Médico. Esse não vai. Como é que esse filho, ele não está se perdendo do ser humano? Tá. Ele não está deixando de ser um ser humano? Tá. Eu tenho um exemplo para te dar. Vamos ver. Um casaca estava saindo do hospital dele, público, que atende todo mundo. E aí, na hora da saída dele, chegou uma enfermeira, correndo, olha, chegou uma criança que foi atropelada. Ele falou: não, não vou atender, não. Não vou atender, não, que já acabou meu horário. Vou embora. Quando ele chegou no casuado, ele soube que o filho dele sofreu um acidente Nossa. e morreu por falta de socorro. E essa criança que ele negou era o filho dele. Nossa, vó. E a partir daí o casaca começou a se dedicar só a essa situação que chama de emergência, para redimir, porque essa dor não cura. Cada criança que ele atendia, ele viu o filho. Quer castigo maior? Não tem. E eu falava muito com meus filhos: vamos nos unir na dor. Vamos nos unir, porque a dor diminui. Quando um sente uma dor, ela é muito forte, mas quando meia dúzia sente, ela diminui. Então vamos unir nessa dor. Não vamos deixar nossa cultura morrer. Vamos ser fortes. O Urumilá deu essa força para nós. Então vamos nos unir na dor e manter nossa cultura, a nossa dignidade, o nosso caráter. Não é isso? É isso, humildade, que é um dos pilares da Umbanda. E falta muito. Falta, pô. Falta muito no povo da Umbanda, a humildade. Ué. Que humildade? O que é humildade? É se arrastar? Não. É estar por baixo? Não. A humildade é respeitar o outro, para que o outro respeite seu ser. Negra Catira, oi negra da costa do mar, oi negra da costa mina, filha de Alorixá. Costa do mar, oi negra da costa mina, filha de Alorixá. Namacumbaê, namacumbá, namacumbaê, namacumbá. Eu fulano, eu dança na batida do tambor. Eu quero ser o marafu, saravá seu protetor. Eu fulano, eu dança na batida do tambor. Eu quero ser o marafu. vovó, atribui-se a quem vive no lado positivo maior elevação espiritual que quem vive no lado negativo. Mas quem falou isso? Se o ser tem em si os dois. Tem o quê? Se o ser tem em si os dois. A pessoa tem em si os dois. E assim na terra como é no céu. É. Se vocês falam isso, se é assim na terra, é como é no céu. Mas daí você quebra tudo que a gente aprendeu. Mas quebra. Tá errado. Quem fez essa divisão? Você pode pegar qualquer livro, escrita, de Candomblé, que você vai ver. Não se fala de mal. Não se fala de fazer mal. É. Não se fala. Lusitando os orixás, se humaniza o orixá, para poder se entender. É. Não existe aquela santificação que tem nas outras religiões. Porque o santo foi pessoa comum. Foi pessoa comum. É. Ô vó, então não tem isso de... Ó, até vou ler uma coisa aqui pra senhora. A senhora já ouviu falar da escala espírita? Tem um preto velho que nem comenta sobre isso porque diz que não concorda. É o quê, essa escala? Escala disse assim, que na primeira classe dos espíritos estão os espíritos puros. Na segunda classe, os espíritos superiores. Na terceira classe, espíritos de sabedoria. Na quarta classe, os sábios. Na quinta, os benevolentes. Olha agora, começou a sexta. Batedores e perturbadores. Sétima classe, neutros. Oitava classe, pseudo-sábios. Nona classe, levianos. E a décima classe, os impuros. Quem escreveu isso? Isso aqui tá, é a escala espírita que está no livro dos espíritos. A Bíblia dos Espíritos. Não é a Bíblia dos Espíritos, mas é um pouco equivalente. Isso não tem ressonância, filho. Não, né? Não tem ressonância. Isso tem divisão. E a espiritualidade não é dividida. Mas pra que você é sábio? Pra amar o próximo. É esse? Pra amar aquele que não é. E tornar aquele que não é um sábio. Mas tornar aquele que não é sábio sábio, ele vai tirar um das trevas. E o que, que tem? Tem que tirar. Mas se ele vai tirar de um lugar onde ele está, quer dizer que estando lá não representa uma evolução. Não, é se você imaginar que nas trevas não tem sabedoria. Quem falou para você que as trevas não é sábio? As trevas... Não tem sabedoria. São sábias. São. Mas a elevação de quem está na luz é muito maior de quem está nas trevas. Quem falou isso? Não é assim, pô? Não, meu filho, não. O Espiritismo não fala assim. Mas não é. Olha, a primeira ordem dos Espíritos, que é a mais elevada, compõe aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição. O que, que é grau supremo? Só tem um supremo, Olodumaré, o senhor da criação. É composto, são cinco senhores da criação. Eita, bom. Cinco senhores. Abaixo dele tudo está na sabedoria. Elevação só desse. Olha. E Exu é um desses cinco. Orixá. Esse, senão não teria como fazer o mundo. A segunda ordem, com bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Olha agora a terceira ordem. É por isso então, vó, que quando vem um espírito menos elevado, eles tratam como marginal. Isso. Isso é bom? Isso não mostra elevação. Não é um irmão que está ali? É um irmão, vó. Pra ser conhecedor, mas é o irmão. É. Não pode ser classificado assim. Não. A sociedade classifica assim, isso é uma cópia do que é a sociedade hoje. Ai, pô. Então nem tudo que está no livro dos Espíritos veio do Espírito da Verdade. Não, nada. Nem tudo não, nada. Como assim? Aí você choca, pô. Tudo que faz a divisão não presta. Não pode fazer misturado. É. Mas não pode dividir. Isso tem que fazer o somado. Se existe superior, para que existe superior se não tem comandado? O senhor está dizendo nada que está nessa escala de espírita, certo? Não. Para mim, não. Mas não é nada que está no livro dos espíritos inteiro, né? Não. Tem coisa famosa. Isso. Tem coisa boa. Aqui nessa escala não tem nada que é bom. Não. Mas deixa eu ler então só essa última parte, que é a terceira ordem. Ó. Espíritos imperfeitos caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito. Uma condição normal que a gente passa também, né? O apego, ganância. Tudo. E acontece só aqui. Tudo. E só em falar que é sábio, que é superior, isso já é o quê? Arrogância. Então esses espíritos se caracterizam pela inclinação ao mal, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. O seu caráter revela a sua linguagem, mau pensamento. Vovó, isso que a senhora falou, de que quem está nas trevas, ou quem está na luz, não é necessariamente mais evoluído que quem está nas trevas, não. Vai chocar muita gente. Vó. Mas pode chocar. A senhora já encontrou alguém nas trevas que é mais evoluído que a senhora? Eu não vou nas trevas. A senhora disse que circula por tudo. Mas nas trevas não. Ué, mas que tudo é esse que a senhora circula então? No astral. No astral? Não tem treva. Ah, não tem? Não tem treva. Essa treva é uma como é que fala? Uma definição. Uma definição de sussiscar. Isso não existe no astral. Não existe, vô? Não tem treva. Ué? Espírito trevoso. É. Trevoso, tem espírito nervoso. Trevoso não. Isso para nós, conhecedor da doutrina do candomblé, não existe isso. Não? Não, não tem. Até Egum, nós cultua, porque é ancestralidade. É. Aquilo que seus ancestrais deixaram tem que ser reverenciado. Tem. Então como é que é Egum? Como é que é trevoso? É. Tem espíritos que se habituaram à energia maligna. A energia do mal. E é contra esses espíritos, contra não, a favor desses espíritos que nós trabalhamos. Para eles entenderem que aquele mal que eles acham é ilusão. Não existe aquilo. E que o humano alimenta, fazendo essas divisões. Então a função sua é demonstrar para o espírito que ele está agindo baseado numa carência. E que se não tratar essa carência... Se você pega um candanguinho, uma criança, pega uma arma e ensina ela a fazer matador. É. O que ela vai ser quando crescer? Ah, uma atiradora profissional. É isso? É. Agora se você pega o candanguinho e começa a ensinar a plantar, a colher, a respeitar a flor, a respeitar a árvore, a respeitar a água, respeitar... Se você está criando o quê? Um ser humano. Nossa. É. É esse? Claro, claro. Não é isso, não tem para nós, não tem esse. Bom, a senhora disse que não existe as trevas, mas deve ter um lugar para onde se agrupam os espíritos menos evoluídos de todos. Isso. Ou que tem maior ignorância. Isso. E é colocado nesses lugares espíritos superiores para trabalhar em favor da luz lá? É. É, mas para ir para lá tem que ter muito conhecedor. Muito? Muito conhecedor, para não se poluir. São estes os guardiões? São. São. Ou seja, os chefes de cada falange do Exu. Que é uma entidade igual a senhora, mas chegou num nível tão apropriado para o trabalho, que foi colocado naquela função. É isso? É isso. Quando eu falo não vou nas trevas, porque eu não acredito na treva, não tem treva. Existe esse setor onde os espíritos estão em recuperação. É assim que o Criador fala. Ah. Esse olo do maré não ia criar o mal. É. Ele vai criar espíritos, seres incompletos? É. Trevoso para quê? Qual é a finalidade? Então, o que faz um espírito ser criado perfeito e chegar no momento que precisa de ajuda? Porque ele se deixou perder pela vaidade, ai, pela arrogância, pelas coisas materiais. Não é isso que não pertence a ele. O que é da matéria, o que é do espírito, é do espírito. E aí, quando ele passa a ser espírito, ele continua desejando aquilo da matéria. Ah. No seu tempo de senzala, a senhora já conhecia esse conceito de Elenini? Já. Já. Mas a senhora trouxe isso então de lá. É. A senhora veio pra cá com qual idade? Doze, acho que 12 anos. Mas a família veio junto. Bem, mas nós foi tudo separado. Mas com 12 anos, o que a senhora sabia? Não sabia, não. Muito. Então a educação era diferente. É, se prepara desde criança. Desde criança? É, desde criança. Que, então, explica um ou dois quando passos. Quando você tem a coisa de cargo, de sacerdote, você já é criado aquilo. Então a senhora ia assumir o reinado do povo árabe? Isso, isso. O seu pai era um rei? Isso. Ou sua mãe rainha? E eles ensinaram, porque quem era rei tinha que ter todo o conhecimento. Não era só o rei, não. Toda a tribo. Ah, é? Toda a tribo. E na sua cultuava qual especificamente? Oxóssi. Oxóssi? E Exu. Ah, no seu cultuava dois? Eles são dois reis. Na sua tribo cultuava esses dois? Dois reis. E a senhora que acredita que estava em vantagem por cultuar também Exu em comparação com as outras tribos? Não, vantagem nenhuma. Cada um tem sua força. Vocês tinham ciência de que as outras tribos cultuavam orixás diferentes? Tinha. Porque o Odu dizia isso. Toda consciência. Mas na África não tinha búzios. Não, era Ikin. Que é esse que isso. Balança assim e joga. Isso. Tinha uma louvor para isso. Sim. E nós jogava. Tinha essa medida de Logum? Ah. Pra fazer consultador simples, do dia a dia, do cotidiano, dos búzios. Chama Meridilogum. Meridilogum, búzios, essa é uma linguagem da sua terra. É? Tá. Então, o búzio já praticava lá. Já. Entendi. Aí chegou aqui e foi desenvolvendo. Isso. Mas lá, avó, como teve é que... Teve uma época que búzio era banco. Ah, é? Foi o primeiro banco que teve. A primeira coisa de troca foi búzio. Ah, o próprio búzios ali. Isso. Né? Claro. Então a senhora veio, vocês vieram para cá, continuaram e tudo que vocês sabiam a respeito daquilo que vocês não podiam ter informação, buscavam no oráculo. Isso. E o oráculo sempre falou. Sempre apontou qual o caminho a seguir. Mas por que o oráculo não falou que vocês iam ser invadidos e raptados? Não, palavra. Falava? Falava. E como era uma determinação, nós aguardava isso. Já aguardava? É, fazia lutador, mas aguardava que ia fazer. Porque era uma lei maior. Vocês não deixavam se... Não. Se levassem? Não. Tinha os guerreiros? Tinha. Mas nós perdia, né? É. Porque eles tinham armas diferentes, né? É aí que eu falo pra você, não existe trevoso. Olha, o que tem a ver com isso? Por quê? Se fizesse essa, avisasse nós, e nós fugisse do lugar e fosse pra outro, nós não tava descumprindo uma determinação? Tá. Jogou o... E vai avisar, vai ser, vai vir cá, vão destruir tudo, vocês vão... Uma parte de vocês vão pra outra terra, vão atravessar as águas, para ir para outra terra plantar nossa semente. Plantar nossa semente? Isso. E nós veio. A senhora se sentia uma missionária. Isso. E essa travessia? Diz que muita gente morria. Morria? Como foi a sua experiência do navio negreiro? Foi muito forte. Forte, positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque ver meu povo sofrido, naquela condição, sem necessidade, amarado, comendo só uma vez por semana, só para sobreviver. Com pouca água que pudesse beber. Isso é muito sofrido. Nossa, avó. Mas tudo pela fé. Para plantar nossa semente. Tudo pela fé? Isso. Porque nós lá já tínhamos o costume da farta da água. Da falta do... Nós sabíamos sobreviver com as intempéries. Da África? Isso, da condição. Aham. Então, muita coisa que nós passou não era novidade. Não era. Não era. Então, quem disse que o negro foi maltratado, pobrezinho? Não. A senhora não acha Não, pobrezinho. Foi maltratado, mas não pobrezinho. A senhora não acha que a senhora foi uma pobrezinha? Não. Por ter levado chicotado, nada cortado. Cada chicote que bateu na minha carne foi uma evolução para eu hoje estar fazendo meu trabalho. Mais firmeza para mim. Uma firmeza para o seu espírito. Mais firmeza para o meu espírito. De não odiar. Este. Por que odiar? Mas foi, hora... aquilo foi movido pelo ódio. Se eu odiar, eu estou vibrando na mesma faixa. Tá o embate ali. Isso. E o embate é o que mais eles querem. Isso. É, porque se eu vou... Porque só briga se tiver dois querendo. É, se eu vou xingo a senhora, a senhora não fala nada... Você vai xingar de novo? Não tem graça. Isso. Agora o senhor responde. E daí o negócio fica preto. Aí vai. Claro. Então a senhora via no navio negreiro. E a senhora disse que foi forte porque a senhora que foi encarregada do bem-estar deles. Isso. Como princesa. Esse. E eu tinha já essa missão. Tinha? Tinha. Por isso que nasceu assim. Esse. Tinha essa missão. Sabia que vinha para isso. Entendi. Nós era consagrado, apresentado ao templo já com essa missão. Antes de nascer já sabia? Já sabia. Se ia ser menino ou menino? Já. E qual a reação que tinham os reis e as rainhas quando sabia que era menino? Não era, pior era a mesma ser coisa. Não. Nada. Mesma coisa de homem ou mulher. Era mais um ser que estava chegando. Mais um espírito encarnado. Não ficavam tristes porque era menina? Não, por que ficar triste? Se é a menina que dá prosseguimento. Ah. É a menina que dá prosseguimento? É. Ao que? Ao candomblé? Não, a vida. A vida. A vida. A vida era o que gera. Que gera. Isso. Precisa do homem, mas ela é que gera. Ué. Tá certo. E como é que era no navio negreiro? Porque vocês não tinham mais os oráculos com vocês. Não. Tinha gente com mediunidade capaz de se comunicar com os espíritos? Sempre. Sempre? Sempre. E que a fé que levou nós a resistir tudo. A fé? Isso. Quando a senhora fala fé, é essa comunicabilidade com os espíritos. Isso. A fé interior. Interior? Nosso ori. São aqueles dois últimos sentidos. Isso. Que o seu Tiri se refere. Porque eu dizia assim, sou filha de Exu. Oh. E vou chegar do outro lado. E de olhar. E olhar. E vou chegar do outro lado. E como a senhora confortava os outros? Ó? Dando essa força, o meu exemplo. Tem uma força maior que se nós está aqui é porque quer que nós tenha. Então vamos ter força para chegar do outro lado. Tinha negros que eram jogados ao mar. Isso. A senhora não ficava com medo da senhora ser o próximo? Não. Porque a senhora já sabia que a senhora ia passar. Isso. Porque era a sua missão. Era a missão. Tem uma ideia que diz que quem não pode comandir, não carrega para atuar. Isso. Que era de uma raça que sabia o Alcorão. Então, eles que instruíram as pessoas a formar o quilombo, é isso? Isso. Porque deixava um papelzinho lá, ninguém sabia que eles estavam escrevendo. Isso. E aí o outro lá ali, era assim também, assim, né? Foi uma das formas. E a outra foi verbar. Nós fomos aprendendo um dialeto do outro. Foi, vó? Para poder se comunicar. A dança foi muito importante. Porque pela dança se reconhecia o que estava querendo dizer. Ah, dá um exemplo. Queria dizer... Um conhecedor. Ah. E fazer a dança do Oxóssi. Ah. A guerra, a dança do Ogum. Ah. E a dança do Ogum simula a guerra. É isso? E assim ia. Assim? É, mas quando eu cheguei cá já tinha mais de... Não era, não estava tão recente a escravidão. Já estava acontecendo cá. Já? Já. Já estava acontecendo. Quem sofreu muito, que foi muito difícil, foram os primeiros. Por quê, vó? Os primeiros negros que vieram para cá sofreram mais que os últimos. Porque quando chegou não tinha outro igual. E foi decretado que negro não era gente. Ah. Era tratado pior que o animal. Não é isso? É. E esse povo hoje encarnado? Tem muitos que maltrataram os negros. Isso. E hoje entram no caminho deles. E eles vêm ajudar esses. Muito. Muito. Muito negro também que maltratou negro. Lembro, né? É, por isso que não tem, como se fala, gente inocente. É. Não tem. Nessa história, né? Não. Condeno muito o Portugal, né? Mas ter escravo, nessa época, era uma condição. Como hoje, se você não tem trabalhador, é a mesma coisa. Tinha que ter para fazer a lavoura. Tinha que ter. Tinha que ter. Quem é que trabalha? E toda essa pompa que o pessoal encontra no candomblé de vestir lindamente os orixás? Isso tinham? É uma cópia da corte. Vocês não tinham isso? Não, isso é uma cópia da corte. Cópia da corte? É, da corte. Dos nobres. Sim, eles se vestiam assim. Isso. Mas pra que copiou? Copiou porque é bonito. E o que é bom tem que ser reverenciado. O que é bonito ao joia é bonita alma. Queria dar pra Oxóssi aquela veste. Isso, aquela coisa famosa. A nossa Arnanga, tudo veio dessa corte. Na África não tinha isso. Era isolado os panos. E quando as pessoas dizem assim, os espíritos que se manifestam no candomblé, não os orixás. Mas só manifesta é orixá. Ah, a senhora está aqui. Ah, mas eu sou do candomblé, mas eu trato aqui da disciplina. Eu não venho na gira de orixá. Ah, entendi. O culto no candomblé é o orixá. Mas para ter esse culto tem que ter uma disciplina. Tem. O orixá não vem para ensinar. Ele manda os guardiões dele para ensinar o culto deles. E eu sou uma geladora. Nossa. Geladora do culto. Ou seja, os negros velhos que trazem a sabedoria e o conhecimento. Isso. O peso do conhecimento. Isso. Se manifestam em terreiro de candomblé, não como parte do culto. Não. Mas como parte de quem preserva o culto. Isso. Nas tradições. De preservação. Porque senão teria morrido. Isso. E quem trouxe tudo para cá e fala assim, ah, o candomblé não tem nego velho. Quem trouxe o candomblé para cá? Sim. Quem trouxe todo esse conhecedor? Foi nós. Foi. Eles só foram lá pegar um pouco de conhecedor depois, muito tempo depois. É. Mas quem iniciou tudo foi nós. Foi. Então nós temos que ter respeito. Eles têm que ter respeito por vocês. Tem que ter respeito por nós. Isso. Tem que respeitar a ancestralidade, o mais velho. Porque essa é a disciplina do candomblé. Olha. Não é esse? Sim. Então prega uma coisa e faz outra? É. Então se orixá não fala, não se comunica... Comunica. Comunica através do oráculo. Não, do oráculo e de gestual também. Gestual, verbalmente não. Muito difícil. Mas também se comunica. Mas, então, se eu dissesse que orixá não se comunica, as pessoas podem, eu acredito que já deve ter acontecido isso, atribuído aos espíritos que trabalham nessa estrutura que deve ser mantida, uma vaidade. Por quê? Vaidade, porque enquanto eles eram vivos, eles não puderam se vestir como o pessoal da corte. Então agora, eles querem não só se vestir como o pessoal da corte, mas vestir os orixás deles também. Não, meu. Esse vestimento... Esclarece para as pessoas isso. Mas se não houver é. Um preconceito dizendo que nego velho é atrasado. Isso. Eu vou explicar. Tudo que você quer de melhor para seu ser, você vai fazer para o seu orixá. Porque o orixá é o seu... ancestral. Você tem o sangue desse orixá, porém na sua veia. É. E quanto melhor tiver esse orixá, melhor vai estar você. Melhor. Não é esse? É. E a representação da formosura, de toda a beleza, se você pega a nanga, é bonita. É. Mas vê o orixá vestido. É. Fica mais bonito. Fica. Por quê? O que está brilhando ali? É a nanga? Não, é a luz que ele traz. É a luz que ele traz. Claro. Se você viu o carro, quando o sul saiu, a chuva caiu. É, realmente. Ela não é a senhora das águas? Sim. Doce? Olha aí. Isso é que é beleza. É, a avó está dizendo que é a segunda vez, né, avó, que vem acompanhar o recolhimento dos filhos. Só que dessa vez foi um momento de confirmação. Não teve isso. Nenhuma iniciação. Não. E daí, na hora da saída da Oxum, começou a chover. Isso. E o céu tava bom, né? Mas chover é normal, não é isso? É. Mas coincidiu. É. A coincidência não há, não há. Isso é a bênção. O miorum, água que vem do céu. Não é isso? Abençoando. Tá certo. Vó, eu preciso. A gente conversou anteriormente sobre Elenim. Isso. E tocamos nesse ponto muito superficialmente. Mas agora que eu me toquei, que a gente conversou fora do diálogo a respeito disso. Então, vamos pedir a senhora trazer esse conhecimento para as pessoas. Elenini significa o quê? Elenini é a parte do esquecimento que o Olorum determina para os filhos que escolhem o Ori que vai encarnar. Uhum. O que é o Ori? O destino. O filho vai lá e escolhe o destino que quer fazer. Uhum. E são três formas de escolher. Esse, um ele escolhe, outro ele escolhe para ele e para outro, e outro, o Olorum escolhe para ele. Uhum. Essa é a forma do esclarecedor. Uhum. Do escolhedor. E junto com esse Ori, quando ele encarna, vem a Lenini, que é a grande, como se fala, representante de Olorum para saber se você está cumprindo ou não aquilo que você prometeu lá. Nossa. Você, para encarnar, atravessa nove Olorum. Nove? Nove, são nove Olorum. Olorum é céu. Isso. Nove céus. Isso. Por que são não nove sete? Faixas vibratórias. Por que não sete? Não, são nove. E, inclusive, a senhora comentou sobre isso da outra vez. E tem um Itã, Mareja, que fala isso. Mojubá, gomilegum. Mojubá, gomilegum. Ao apadelonã, iporum, iporum. Ao amessã, orum. Oriquim, orumilá. Orumilá é reverenciado nos nove orum. Messã significa nove. Certo. As rezas de vocês, por si, trazem muito conhecimento. Este. E essa reza fala de toda a criação. Então, reverencia a criação. Agradece a criação. Então, como nação, a gente pode aprender de vocês que através da música, a gente também pode... Não é da música, é do canto. Do canto, transmitir um aprendizado. Isso. Muito. E a pessoa vai gravar com muito maior facilidade. Como é que é aquele canto do... do Vodunce? Eu quero você. Sassa na cor, na bioque. Eu não quero Vodunce. Sassa na cor, na bioque. Dunque lombe, e vou dunce, dunque lombe. Anha, ó Deus denha, ó vou dunce, dunque lombe. Sabe o que é isso? O que é essa reza, vó? O vodunce, o orixá está no meu sangue. Ah. É meu sangue. É a minha reverência ao meu sangue, a minha ancestralidade. Nossa. Eu sou o representante desse Vodunce. Luquelon Rumbê. Não é esse? A senhora fala do seu culto e dos detalhes dele com muita certeza na palavra. Mas tem que ter. Eu não posso passar dúvida. Se eu transmito conhecedor, tem que fazer isso com certeza. É. Não é esse? Sim. Não sou dona da verdade, mas conheço o culto. Durante um ritual, a senhora falou que gostaria que isso continuasse. É. A tradição continuasse. Isso. De onde surgiu esse desejo? E por que a senhora acredita que não vai continuar? Se os filhos não aprenderem. É. Esse médico vai estar aqui para semente? Não. É esse? Mesmo que fique velho, eu vou poder estar virando nele? Não. Porque o físico não dá mais, né? Não dá? E aí quem segue? São esses novos, é. Que tem que aprender. Não é isso? Tem que aprender. Quando nós estamos com um filho renascendo, quando fala renascer, é recolhido. Para renascer no orixá. Na cultura do candomblé, na cultura de Quito. Se tem reza todo dia. Todo dia. Antes do sol nascer e antes do sol se pôr. Ah, pra quê? Porque tem que reverenciar a ancestralidade. Ah. Agradecer estar ali. Certo. Agradecer a oportunidade de renascer. E que é renascer em quê? No culto. Se iniciar é renascer no culto. Que foi perdido. E que agora se busca. Não é isso? E a primeira a ser reverenciada, quem é? Iemanjá, a senhora de todos os Ori. A primeira a ser reverenciada em que momento? Na reza. Na reza? Na reza. Mas não é Exu sempre o primeiro? Não. Na reza é ela. Ela é a senhora do Ori. Porque antes de ter caminho... Porque ali não está Ori? Ali não está se renascendo no Ori? Tá. Então, quem é a dona do Ori? Tem que se pedir permissão a ela. Entendi. E se canta. Ia me querer, Iemanjá Ogunté, Nossa Senhora do Belório, Tata Mirô Ogunté, eu ainda lê, ainda lê, Iaô, eu ainda lê, ainda lê Ogunté. Ou seja, está saudando Iemanjá Ogunté. Isso. Por que não está saudando outra Iemanjá? Está saudando todas aí, mas na figura de Ogunté. Claro. A mãe de Ogum. A mãe de Ogum. Isso. O que a senhora aprendeu com a sua captura? Porque se a senhora... Amor ao próximo. A senhora foi capturada? Muitas vezes, eu era fusona. Mas a senhora disse que a senhora tinha fé? Então. A senhora não tinha aceitação daquilo? Não, eu nunca fui escrava. Ah. Escrava era a condição que me botaram. Ah, entendi. Escrava eu nunca fui. Nossa. Essa frase de paz. Ou seja, podia escravizar o meu corpo. Mas o meu espírito não. Claro. Podia acorrentar meu pé, minha perna, mas não meu espírito. Meu espírito é livre. É. Eu sou de Exu, com o olhar. Isso é orgulho. Como outra filha da Oxum, tem que ter orgulho de ser da Oxum. Filha dela, o outro filho do Oxalá, tem que ter orgulho de ser. É isso? Senão não, o culto não vai à frente. Não, não vai adiante. Todo mundo tem o seu trio. É, esse. A sua trindade. Quando esse grande Facumbi chegou na Bahia, ele viu um negro vendendo quiabo. E ele achou tão famoso aquele negro vendendo quiabo, mas com orgulho, ele chegou a perguntar: por que você é tão altivo? É. Eu sou filho do Xangô. E fez ele, mas quem é Xangô? Você vai conhecer. E ele conheceu o Xangô através de uma senhora. A senhora fundadora do Opon Fonjá. Olha. Claro. Então, vó. O que é a missão? É o Odu. É o caminho que você vai trilhar na Terra. Isso está relacionado aos orixás. Isso. Mas quem está na Umbanda não tem noção do seu orixá. Não, pode, não tem. Mas deveria ter. Mas deveria ter. Deveria ter. Então teria que se iniciar no candomblé. Não precisa se iniciar. Mas o conhecedor é aquilo que eu falei. Aquilo que eu não sei, eu vou procurar saber. Ah. Eu posso professar ou não, mas eu vou procurar saber. Qual é a raiz da minha religião, daquilo que eu professo? É porque nas casas que eu vou, tem sempre ou o sincretismo, o São Jorge lá na frente, ou os orixás, ou símbolos. Isso. Tu tá no meio. É. Se você achar que Jorge é Ogum, pra você é Ogum. Isso que importa. O que importa é isso. Ser filho de Jorge, ser filho de Ogum, o que importa é a fé nele e saber quem ele é. Você não pode ter a ilusão que é um cavaleiro em cima do cavalo, que foi retirar uma princesa da torre. O que que isso torna de santo? Não é isso? Ah, lembrei minha questão, vó. Se na Umbanda se coloca nos altares A referência ao orixá já está dentro do culto do... Está dentro do culto do orixá. De nação. Então teria que saber mais um pouco. Mesmo que isso se fala assim, não, na Umbanda não se faz oferenda, na Umbanda não se cuida de orixá, mas se reverencia esse orixá. Reverencia. Se reverenciar, tem que saber reverenciar. Que quanto mais você souber, mais força vai ter o culto. Mas se o tripé que sustenta a Umbanda é Preto Velho, Caboclo e Herê... E quem sustenta esse tripé? Exu. Não. Não, Exu é a ligação. É a ligação. Quem sustenta é o orixá. Ah. Quando você faz um triângulo, a cruz no meio faz um círculo em volta, esse círculo é o orixá. Esse sinal aí, irmão, o que significa? O círculo cruzado. É o maior símbolo da Umbanda. Ah, é? E quem criou? Vocês no astral? No astral, que manifestou no material. E era bom ter isso na frente do Congá? Pode ter. Não é que seja bom. Tá, você bom? Tem que entender o símbolo. É. Se você entender o símbolo, não precisa fazer. Ah. Tá entendido. É isso? É. Então, quando a gente pergunta, eu quero saber qual que é a minha missão. E se tem a ver com os orixás, eu preciso descobrir quais são os meus orixás. Isso. Mas existe muita resistência em procurar um lugar, porque não sabe encontrar um lugar sério. E infelizmente, eu já aprendi assim também, que o candomblé cobra dinheiro das pessoas e o medo é que faz magia negra. Isso. Como superar essa barreira? E é magia negra, é magia do negro. Não é magia negativa. É outra coisa. É outra coisa. Quando você tem que ouvir a sua voz interior. Fala. Aprender a ouvir essa voz. Fala. Que quando você entra numa casa, bota o pé dentro dessa casa, dentro de você fala se ali é o lugar ou não. Agora, se você é vaidoso e entra num lugar sobre o frumoso, as cortinadas, as roupas, você errou. Você não foi lá para ter vaidade. É. Você foi lá para buscar conhecedor. Não tem que saber onde está entrando. Qual é a finalidade dessa casa? O que, que eles professam? Não ir porque o zelador, a zeladora é formosa, é bonita, te atendeu bem. Não por isso, mas pelo que ela divulga ali. É. Como é que você conhece a árvore? Pelos frutos. É isso? É. Se você não vai comer maçã, pega num pé de limão. Não. Se você for um pé de limão, sabe que é azedo. É. Não é isso? Sim. Então é isso. É aprender a ouvir a sua voz interior. Para saber onde pisa. Isso. Se souber ouvir essa voz, vai, porque todo lugar, toda casa é comandada na matéria por ser humano. E é passivo de erro, de falha. É. Mas você está indo lá pelo seu orixá. É. Não é pelo povo que está lá. Então, se você entra com essa cabeça, com esse propósito, não tem casa ruim. Mas é que o Búzios, vó, é tão difícil. Eu fui numa casa que disse assim que eu era Ogã. E você sentiu que era? E o Pai de Santo tem mais de 20 anos de casa. Pode ter 30. Não fez conhecedor. Primeiro que não tem que falar nada. Que é isso, que é aquilo. O que, que você veio fazer aqui, meu filho? Aí eu vim fazer conhecedor. Então vamos conhecer. Vou abrir os rituais para você ver, se você vai participar, se você vai ver tudo e vai decidir. Aí quando você toma a decisão, não, eu quero professar essa fé. Então agora nós vamos fazer uma coisa para saber como você é aqui dentro. Se você é rodante, se você é Ogã, se você é Guedes, se você não é. Mas agora antes disso, meu filho, é balela. Balela, avô? É, conversa fiada, é balagação de beijo. Mas se eu estou na Umbanda e eu quero saber quem são meus orixás, eu vou jogar o Obi? Não. O Obi não diz orixá. Porque... O Obi só diz se ele aceitou ou não. Aceitou ou não o quê? O que você está ofertando. O senhor contou para mim aqui um pouco da história do Obi. Isso. Que ele tem que jogar no chão. Isso. Como é que é um pouco dessa história, avô? Esse Obi foi encarregado, foi um homem muito famoso, bonito, isso no entanto. É. E que era um grande intermediário de Orumilá com o povo. Uhum. E Obi ficou muito vaidoso com isso, porque ele só era ele. É. E Exu ficou enciumado disso. Isso. Falou, eu vou contar tudo para o Orumilá que o Obi está fazendo. Aí foi lá e contou para o Orumilá. Orumilá desce a terra e vai ver Obi. Quando ele bate na porta de Obi, que Obi abre a porta, que vê que a Orumilá cai no chão do Orim. Nossa. E Orumilá vendo aquilo, falou assim, a partir de hoje, você só vai responder as minhas... Você só vai passar minhas respostas no chão. E só sim ou não? E só sim ou não. E ele ficou triste? Não, é a determinação de Orumilá. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, por exemplo, que eu já vi isso em terreiro de Umbanda. O filho entra, ele toca para Oxóssi. Daí a pessoa na frente do pai de santo se ajoelha, ele coloca um pano branco. Não sei o que ele faz lá com o Bi. E aí a hora que solta assim, dá um resultado lá. Daí ele fala, salve filho de Oxóssi, todo mundo bate palma. A senhora acha que se o Obi responde sim ou não, e ele achou que era Oxóssi, então acertou, mano. Ele achou como? Assim, às vezes a pessoa tem conhecimento, olha na cara da pessoa e assim, aí é Oxóssi. Mas vamos confirmar no Obi. A senhora está dizendo que o Obi responde sim ou não? Isso. Então. Mas depende da manipulação. Ah, não é assim. Depende do rito, isso não é assim não. Obi responde uma pergunta, uma oferenda dada, se o orixá aceitou ou não. Ah. Não se é fio ou deixa de ser fio. Ele responde sim ou não até para determinado tipo de questões. É, porque ele só descobre o seu orixá vendo a sua genética espiritual. Que o búzio... Vendo os seus Odu, que o Odu herege você, qual é o seu caminho, qual é o seu destino. É. E aí se vê através disso o seu orixá. O seu orixá ori. Porque se for perguntar, todos os orixás estão no ori de vocês. A senhora está dizendo que com a numerologia da minha data de nascimento já dá para ter ideia? Uma ideia, não uma confirmação. Então, se eu disser assim, eu tenho ideia que ele é filho de Oxaguian. Eu vou jogar o Obi, perguntar se por sim ou por não. Se Oxaguian, só a parte de Oxalá é o senhor da criação. Todos são filhos de Oxalá, de Emanjá ou de Nanã. Então isso é comum. Ah. Agora vamos ver qual é o seu ori. O orixá que responde que é o seu ancestral. Aí é diferente. Então ficou entendido que não tem como descobrir o orixá da pessoa na Umbanda jogando Obi. Não. E Umbanda tem que ver o orixá, mas tem que consultar quem detém essa coisa do orixá. Tem. O conhecedor do orixá, para poder falar. Olhar assim, aí vê um fio gordo, de barbudo, é de Xangô. Vê outro fio gordo, sem barba, é de Oxalá. Não é assim. A filha é chorona. É da Usum. Filho Ranzinza. Aí é do Mulu. Filho Espalhafatosa. É do Ogum. E Oyá é o quê? O de Oyá? É. É assim que se vê orixá? Não. Não. Então é isso que eu perguntei, vó. Daí a senhora disse assim, vai lá, conheça a casa, veja direitinho, daí a hora que você decidir entrar, daí vai saber quem você é. Aí sim. Mas porque se você está afim, se você afinou a sua energia com aquela casa. Mas a pessoa não quer entrar no Candomblé, só quer então, saber quem são os orixás. Não precisa entrar, mas ela viu o culto, ela assistiu. Mas ela sabe como é. E agora vai fazer o jogador. Entendi. Ah, porque a senhora falou assim, é importante saber seus orixás na Umbanda. Isso. Para eu saber meus orixás na Umbanda, é só eu ir consultar com o pai de santo. Isso. Do Candomblé. Mas para você consultar, tem que saber se a casa é séria. Ah. Se tem afinidade com o Sushi. Entendi. Não é assim, vou lá para saber orixá. Porque senão qualquer um pode falar que joga. É isso. E faz jogador. E aí que o pessoal se estrepa. É. E quanto a esta coisa que se diz que quem joga com uma pessoa tem que jogar com pelo menos mais duas outras? Ah, isso é... É que se você não confiou em um, vai confiar em dois? Não, porque não é questão de confiar. É questão de dizer assim, todos eles têm que dar a mesma resposta. Ah, isso é conversa, balangação de beijo. É, pô? É. É onde você se sentiu firmeza e quando fala assim, se você é filho desse orixá, isso bate lá dentro como verdadeiro. Bateu lá dentro, meu filho, por que é? É. Tá faltando 15 minutos para terminar, pô. Você acha que é bom terminar em duas horas? Pode fazer um. O senhor que diz, se acabou ou não. Eu fico aqui por mais outra hora. Se a senhora ficar? Eu tenho que ficar, eu ainda tenho que falar com a filha. Então, mas se a senhora quiser que eu termine com 2 horas, daí eu termino. Vamos, vamos fazer, que eu tenho que falar com a Pia. A Pia tá querendo fazer midor, né? Isso, daí o pessoal adora. Isso. Mas vai ficar já bom. Então vamos avançar aqui. Como que se evolui? Caminhando. Caminhando? Caminhando. Sem uma meta para evoluir? Sem meta de evolução. Caminhar. Caminhar seria ser você mesmo? Isso. Dentro do seu limite. Dentro do seu limite? Isso. Vó, é fato que quando eu sou eu mesmo, eu encontro nas reações da vida minhas imperfeições e vou me corrigindo. Isso. É isso? É isso. Temos muitas pendências de vidas passadas. O renascer dentro de uma feitura, no candomblé, nos livra dessas pendências? Se sim, de que forma? Não livra. Ué, mas não é renascer? Não, é renascer, é relembrar quem você é, o que você veio fazer e que dívida você tem para pagar. É aceitar a sua condição. É relembrar o que você prometeu lá em cima. Antes de encarnar. Uma coisa que eu percebi que o candomblé faz, a senhora me corrige, ele soma a energia vital na pessoa. Isso. Que outros cultos não fazem. Não. Que é através do EG. Você sabia que nessa aroma, para o imperador assumir o trono, se cavava um buraco na terra, e botava ele dentro e cortava um boi em cima? Nossa, vó! Não sabia, não. Mas você pode procurar nesse escrevimento, que você vai achar. Vai achar. Inclusive, esse Constantino foi feito isso. O Papa? É, foi feito isso. Danado, macumbeiro. Era um rito. Era um rito. Era um rito. Não tinha nada a ver com o candomblé. Não, era um rito. Ou seja, outras escolas de filosofia. Moisés não fez isso? O quê? Nos escrevinhados, Moisés não fez? É. Não sacrificou o cordeiro? Sim. Primogênito? E sacralizou cada um? É. Então, onde tem qualquer dúvida aí? Claro. Ou seja, dentro das escolas de filosofias da época e de magia, já se compreendia a necessidade da energia vital. Isso. Do EG. Do EG para equilibrar. Equilibrar, renovar. Da força. Isso. Renovar. O que acontece com o imperador que não tinha isso? Não, segundo, isso era normal. Ah. Não tinha um imperador que não tinha. Isso era normal. Mas eu estou dizendo, isso ajudava ele. Isso, dá força para ele assumir aquele império. Manter o que é do Zodu dele. Isso. Manter a força vital dele. Como fortalecer nosso lado espiritual, nosso lado positivo? Através do pensamento positivo, através das ações positivas. Por que o orixá pede feitura? Isso. E reiniciação. Não é isso. Feitura? É, feitura é um termo, como é que fala? Da terra. Tá. É iniciação. Tá. É você se iniciar no culto dele, aprender. É como se você estivesse fazendo um matriculado do seu candango numa escola. Ah. Mas por que ele pede isso? Não dá para viver sem isso? Não. Se aquele filho vem determinado para isso, ele vai pedir. Então tem pessoas hoje que estão na Umbanda e vem determinado para fazer parte do candomblé. Vem. Daí tem que largar a Umbanda? Não. Por quê? Ele pode praticar as duas coisas, são separadas. Ele pode trabalhar com a entidade e cultuar o orixá. Mas tem pai de santo que diz assim, ou você fica filho da minha casa ou da outra. Como a senhora responde isso? Ele é burro. Burro? Burro, pô? É burro. Ou seja, não tem conhecimento. É, tem que saber assim, o orixá é uma coisa, um bando, a entidade é outra. E a soma disso é muito famoso. Vó, em algum momento a senhora falou sobre o primeiro caminho, vontade. Isso. O segundo caminho, livre-arbítrio. Isso. Falou mesmo? Ali. Terceiro caminho, escolha. Quarto caminho, dor. Quinto caminho, evolução. Isso. O que é esse primeiro caminho, vontade? Esse caminho é do quê? É de que a vontade, a senhora ensinou isso? A vontade de caminhar, a vontade de ir. Porque o filho pode encarnar e não ser nada. Não quer fazer nada. E passa pela vida. Mas a senhora trouxe esse conhecimento para a Terra em qual contexto? No candomblé. para os filhos aprenderem isso. Que eles têm 5 caminhos. Isso. 5 forças, 5 energias. E que ele escolhe isso. Ter vontade é uma escolha. E não ter também. Então, isso. E o segundo, livre-arbítrio? Você escolhe a forma de caminhar. Escolha. Terceiro, escolha. A escolha. Quando você determina o que você vai fazer, foi a escolha. A dor. Todo caminho não é de flor. Porque se fosse de flor, você não estava encarnado. Nossa, a gente começou a falar sobre ele em mim, depois eu mudei. Mas depois não. É, a dor é o quê, pô? Se todo caminho não é florido. Quem planta a flor no caminho é sushi. Ah. O caminho está lá, a terra está lá, é sushi que vai plantar. Certo. Mas, quando diz que a minha vida foi um caminho florido, não são coisas que eu plantei na vida passada? Foi. Entendi. Boa ou ruim? Plantou. Evolução. É, e aí se você atinge a sua evolução. Se você cumpriu essa determinação desde lá da escolha. Certo. O espírito passa por 7 fases para o ciclo encarnatório. Quais são essas fases com exemplos? Como assim? Em determinada oportunidade, a senhora falou que passa por 7 fases. Talvez a pessoa entenda errado, a senhora disse 9, né? Isso. Não, 9 ou 1. Para encarnar? Para encarnar. Todo mundo. Todos. É, então acho que era isso que ela se referiu. 9 ou 1. Isso. Para encarnar. Então ela quer conhecer um pouco mais de cada um desses orumes. O que, que tem em cada um deles? Vibrações. Você vai se adaptando a cada uma para poder voltar ao ser encarnado. Porque se você é espírito, o espírito quando vai embora, ele já tem uma certa densidade. Para ele voltar a encarnar, essa densidade tem que ser encolhida. Já. E esse processo de passar é um encolhimento. Entendi. Qual o grande objetivo da sua Umbanda e Candomblé? União das raças. E elevação do culto. União das raças e elevação do culto. É isso. Elevação para onde? O coração das terra, pessoas. Esse, na terra, para as pessoas. Vê que é um negócio bonito. Ali. Esse. E o último? Esse. Porque é mais que bonito que o candomblé é o último, ou não? Muito, muito. Útil para a natureza, que cultua ela. Mas eu sabendo o orixá do meu irmão que não topa comigo, vou ter mais paciência. Esse. Como é que tem essa de orixá que não topa, avô? Não, não tem isso. O pique tem uma energia muito forte, isso é uma energia mais branda. É. Isso dá choque. Mas se você conhece a energia dele, você não vai chocar com ele. É. 3 pilares da Umbanda. Caboclo, preto velho e criança. Isso. E Exu? Existem os pilares para Exu? Não. Seriam... Exu circula entre esses 3 pilares. Ele é a ligação dos pilares. Isso. Mas não tem, assim, algo em torno de Bara, Exu e Exu Mirim? Não. Você toca para Exu Mirim aqui? Não. Existe Exu Mirim? Existe. Que força que é essa? É como se fosse um Exu menor, um Exu mais, mais próximo de... Como vocês falam? Das crianças? Não, não é de beijo, não. De adolescente? Um Exu mais novo. Ah. Mas na condição de Exu. Mas não de vara. Então, bom, eu não vou perguntar se ele está acima ou abaixo do Exu, porque o senhor não vai responder isso. Não. O senhor já falou que está tudo... Isso. Igual. Caboclo, simplicidade. Preto velho, sabedoria. Crianças, pureza. E a pessoa tem um negócio aqui com Bar e Exu e Exu Mirim. Queria saber, se caboclo, simplicidade, Bar é o quê? Bar é Exu ser. Aham. Bar é o próprio. Exu? Bar que você está falando ou Exu de Umbanda? Não, ela perguntou sobre Bar, sobre Exu e Exu Mirim. Se caboclo é simplicidade, Bar é o quê? Depois ela fala Exu é o quê e Exu Mirim é o quê? Então, Bar é você. Ele representa a sociedade diante do orixá. Isso. E Exu? Exu é a entidade, uma entidade que trabalha nesse movimento de execução da lei. Então ele representa movimento e ligação. Isso. E Exu Mirim representa o quê? A mesma coisa. É. Vamos lá, vamos. Essa frase a senhora disse, devemos sempre respeitar nossos limites, se não pode fazer, não faça. É isso. Por que, que a senhora vê a necessidade de falar isso? Porque muitos filhos querem ser mais do que conhece. Que aguenta, quer passar sabe. Além do que pode. E a maior dádiva é se você saber, eu não posso com isso, então eu não vou pegar. E vou pedir a mim. Eu vou pedir quem possa carregar. Não é abandonar também, não, né? Não. Que ali é uma abertura para adquirir conhecimento. Isso. E, nossa, vou perguntar da Leninha. Vó, a senhora explicou que a Leninha é aquela força dentro da gente que faz esquecer as vidas passadas. Isso. Mas é também aquela força que causa provações nas nossas vidas. Isso. Essas provações e representa o lado esquerdo do cérebro? Isso. E o lado direito representa Ori. O seu Ori. Ori. E é o quê? Aquilo que você se comprometeu a cumprir. Isso. Então tem a configuração, entre aspas, né? Matemática tá ali. Isso. E é como se fosse um imã que vai fazer a coisa acontecer na hora certa. Isso. E o bulbo... É o caminho. É caminho. É ele que irradia para todo o resto do corpo. Por que que ele está no meio? Porque ele é caminho. Ele que faz a união dos dois polos. Poderia ser representado por Exu? Pode. O Bara. Ah, não Exu? Não. Exu, guardião não. Bara. Então, esse ensinamento é do Candomblé. É do Candomblé. E quando a pessoa entende isso... Ela não fica mais triste com uma aprovação. Não. Ela não se irrita com o próximo. Não. Porque falou um negócio que ela não gosta. Ela pode até irritar. Porque isso é humano. É, mas ela vai entender essa irritação. Por quê? Porque ela sabe que ele é mimi, causa aprovação. Isso. Então, para que servem essas provações? Para a gente ver que tem a coisa para melhorar. Isso, que você é humano. E que por isso, por ser humano, tem suas falhas e que precisa consertar. Pode se aceitar. Isso. Que a aceitação é o primeiro momento da mudança. Isso. Primeiro passo. Então pronto. Imortal é a lembrança que se deixa. É. Uma frase sua. É. O que, que é imortal? Ah, o seu legado. Aquilo que você deixou. Porque se você vão esquecer. Mas a sua obra não. É. É isso? É isso mesmo. Devemos fortalecer o grupo. Sempre. Mas não diminuir. Fortalecer. Mas como que eu fortaleço um grupo, Gó, que pensa e de conhecimentos e de vivências tão diversas da minha? Batendo na mesma tecla sempre. Conhecedor, conhecedor, conhecedor. Fui danado no Rio de Janeiro, graças a Deus. Sem o ar, o fogo não aquece. Não. Aí a senhora dizendo. A senhora falou alguma coisa sobre IBG também, precisa de dois. Isso. Sempre é duplo. Aham. Senão você vai fazer como? Se for uno. Ou seja, IBG representa a pureza. Isso. E a pureza, ela é dupla. É. Se você só exerce a sua pureza com o outro. O vento e o ar são os grandes transmissores da lei. Isso. Como assim? A lei se transmite através do ar. O conhecimento vem através do ar. Do ar? Isso. Entendi. Então vamos lá, vó. Agora a gente se aproximou, já está nos minutos finais. O que a senhora acha mais importante as pessoas saberem hoje sobre a Umbanda? Mais importante para falar para esse povo é que não importa o título que se tenha, importa o conhecedor que se faz naquilo. Não é fazer por fazer, é fazer sabendo o que está sendo feito. Ter uma base sólida para poder se pisar. O chão que não é sólido não é formoso para se pisar, para se construir. Por maior que seja a torre, se o chão não for bom, ela cai. Então, esse conhecimento tem que ser a base, a solidez dessa base. Então, vá buscar fundamento. Não vamos criticar, não vamos, como fala, ficar olhando o rabo do outro. Vamos olhar o nosso. O que a senhora gostaria que as pessoas levassem a respeito do Candomblé? Que é uma cultura, E como cultura, qualquer cultura, merece no mínimo respeito. No mínimo, não. No mínimo, respeito. Culto é outra coisa. Respeito não. E a senhora também falou que para julgar abusos com alguém tem que conhecer a casa. É famoso conhecer. O que, ele professa? Quem é essa pessoa que está julgando? Mas candomblé não tem fama de abrir porta para os outros. Né? Abre. Vai lá, tem as festanças, tem as coisas, vai lá conhecer. Você vai olhar e dentro de você vai dizer, não é isso. Não é. Daí nem adianta jogar abuso com ele. Não. É dinheiro jogado fora. Se alguém falar, se você bater numa porta, não pode entrar não, então você já sabe que não é ali. Claro. Tá certo. E para as pessoas que hoje estão vivendo numa situação política, uma situação financeira, difícil, com tudo essas corrupções, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, como ela pode manter essa calma, avó, para passar por essas situações, se conhecendo, mas somando a solução e não o problema? Como é que pode passar? Como é que essa pessoa faz num momento tão difícil para viver serenidade? Primeira coisa, para viver a serenidade tem que buscar essa serenidade. Não é isso? Buscar onde? Dentro de si. Ela está lá guardadinha. É não se apavorar com pouco. A fé, né? É a fé. Exercer a fé. Eu acredito e basta. Não precisa mais. Não é isso? Sim. É isso. Tá certo. Então, vó, faça uma mensagem final para todos. Esse que Jesus abençoe e ilumine a caminho de todos. E que possa este que eu falei, fazer um esclarecedor, pequeno, mas que faça esse esclarecedor. E que cada um que duvide, procure saber. Porque se tivesse movimento, já foi famoso. Eu tive uma intuição de fazer uma questão. Por que a senhora e o terreiro aceitou falar no diálogo com os espíritos? Porque nós vimos nesse trabalho uma importância maior do que só falar. Do que só balangação de beijo. É expor de uma forma íntegra e total, sem interferência, o que está sendo feito. A consciência de cada entidade, a consciência de cada zelador, de cada casa que você vai. Certo. Então isso é importante. E que essa mensagem a senhora passa para as pessoas que veem o que é diferente da casa da própria pessoa e julga como errado? Não julgar. Não julgar, né? Não julgar. Pra somar, né, pô? Tem que somar. Professa a mesma lei. Tá certo. Então, muito obrigado. Eu agradeço de coração toda a recepção que a senhora deu aqui pra mim, viu? É isso. Obrigado. Ô, vó, a senhora não quer terminar com uma reza que a senhora gosta? Vamos pensar numa reza. Que a senhora, uma oração. Isso. Pode fazer? Pode. Ajuda, agora. Mojubá, o agomilegum. Mojubá, o agomilegum. Auá, padelonã, iporum, iporum. Auá, mesã, orum, oriki, orumilá. Auá, ododuá, oriki, orumilá. Auá, oriofé, ofé, ledauá. Aua, ori, ó fé, ó fé, lé do maré. Isso é reza. Muito obrigado, pô. Isso. Sassa na có, na bioque. Eu no que vou dunce. Sassa na có, na bioque. Dunque lombe. E vou dum cedo um quelo rumbê. Anha, ó Deus denha, ó vou dum cedo um quelo rumbê. Entendi. E se canta. E a me querer e manja o bunté. Nossa Senhora do Belório, tata mirou o bunté. Eu ainda lê, ainda lê, iaô. Eu ainda lê, ainda lê o Gunté.